viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. E quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. E quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Neste ano, Portugal está a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, ou seja, a conquista da liberdade. Segundo a canção de Sérgio Godinho, só alcançamos a plena liberdade quando houver paz, habitação, saúde e educação. Perante estes parâmetros, será legítimo dizer que hoje vivemos em liberdade? Que os valores de Abril estão enraizados na sociedade portuguesa? Eis algumas reflexões que devem ser tidas em conta nesta época de comemorações. Para conversarmos sobre o 25 de Abril, hoje temos connosco os avós dos nossos locutores, Ana Ribeiro e José Ribeiro e do Duarte Vieira. Muito obrigada, Dona Ana Lemos, Dona Celeste Vieira, Sra. Abílio Lemos e Sr. José Vieira, por terem aceitado o nosso convite de uma forma tão agradável e por nos dar o enorme prazer de estarem hoje aqui connosco para conversarmos sobre um dia que muito marcou a nossa sociedade e com certeza também a todos vós. Eu e o professor Basílio ainda éramos muito novos quando aconteceu o 25 de Abril e, portanto, temos lembranças do que os nossos pais nos disseram, do que nos contaram, dos que fomos aprendendo na escola e ouvindo ao longo dos tempos, e os nossos locutores ainda nem sequer eram nascidos. Vocês não, vocês viveram e sentiram o 25 de Abril e por isso têm memórias. Começava por perguntar-vos onde é que vocês estavam no dia 25 de Abril de 1974. No dia 25 de Abril encontrava-me a trabalhar num escritório de uma antiga fábrica que já faliu, digamos assim, entrou em falência. E por volta aí de cerca das 11 horas da manhã é que começámos a ver que havia, através da rádio, começámos a notar que houve um movimento, não é? Depois dessa altura, a partir daí, enfim, deixámos de trabalhar e viemos comemorar cá para fora, e, enfim, todos os colaboradores dessa firma, viemos todos comemorar e foi assim que se passou. Viemos comemorar com uma certa alegria, com uma certa satisfação imensa, porque nós vivíamos anteriormente essa data, enfim, ao longo dos 48 anos, digamos, de uma ditadura bastante incrível, na qual eu posso salientar que não podíamos mais juntar mais de quase de 3 pessoas. Se o fizéssemos, seríamos, digamos, abordados por alguém chamados, enfim, os chamados PIDES, os informadores, porque esses informadores depois é que canalizavam as coisas para os PIDES, para os chefes. E enfim, foi uma alegria tremenda, porque nós vivíamos muito, muitíssimo mal. Não tínhamos educação nenhuma, a educação era só permitida até à 4ª classe. saúde não existia, não é? A tal educação, não é? Como diz a canção do Sérgio Godinho. Enfim, a partir daí, portanto, foi um... Enfim, uma coisa incrível, não é? Uma coisa altamente incrível. E é isso, eu, mais ou menos resumindo, é uma alegria tremenda estarmos a viver agora, embora com alguns percalços pelo caminho, que ainda não estão todos, enfim, completamente satisfeitos. O foco um essencial, que é a corrupção, que está muito mal, e há outro que também, que é a justiça, que também está muito mal. Enfim, temos que aguardar por melhores dias, digamos assim. Eu, nesse dia, fui para a escola normalmente. Onde estava à minha espera 42 alunos dos 4 anos de escolaridade. E foi um dia normal, porque não havia como sabermos, não é? Não havia comunicação, nós na escola não tínhamos telefone, não tínhamos rádio. Portanto, eu dei uma aula normal. Quando cheguei a casa é que soube pela comunicação social o que se estava a passar, de facto. E fiquei contente, porque, de facto, a escola, naquele tempo, nós tínhamos um lema que era Deus, Pátria e Família, Educação Nacional. Portanto, nós entrávamos na sala, tínhamos um Cristo por cima do quadro, do lado direito um representante da nação e do outro lado também o Salazar e do outro lado também o que estava na altura. E quase que obrigatoriamente tínhamos que rezar antes de começar as aulas. E pronto, dei a aula normal e depois vim para casa. E então soube o que de facto se estava a passar e fiquei também contente, porque nós víamos que a aldeia onde eu estava era Lagiosa e era de facto uma aldeia muito pobre, não é? As crianças vinham daquelas quintas à volta, não é? A pé, por caminhos de terra batida, não é? E quer chovesse, quer nevasse e sem condições, não é? Portanto, e agora é diferente, não é? Agora é diferente. Bom, eu estava um pouco mais longe, estava em Luanda. Trabalhava na altura no Banco Pinto e Souto Maior, agência de São Paulo, e só soube do acontecimento quando fui trabalhar, eram 8 horas, que o meu gerente disse houve uma revolução, ou se está a haver uma revolução em Lisboa. Caímos fundo, o que foi dito, alegrámo-nos, mas não demos aso às comemorações, porque tínhamos que trabalhar. E trabalhámos. O Bílio há pedaço falou na PIDE e eu vou-me agarrar aqui a um poema do Alexandre O'Neill respeitante ao medo. O medo que existia quer de um lado, quer do outro lado da barricada. Se nós, cidadãos, tínhamos medo, o governo também tinha medo. E então Alexandre O'Neill diz-nos: o medo vai ter tudo. Pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde nunca ninguém os veja. Mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes. Ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até cautela. Ouvidos nos teus ouvidos. Acho que isto é um retrato bem real do que na altura existia enquanto à polícia política que todos tínhamos, que todos temíamos, quer de um lado, quer do outro. Portanto, não houve comemorações na altura, houve mais tarde, em casa, depois soubemos, através da minha mulher, também agora a referir-se a isso. 25 de Abril é uma data para comemorar, porque uma revolução traz-nos sempre algo de bom, algo de mau. Bom será que possamos aprender com as coisas menos boas para evoluirmos um pouco. Ora, eu na altura trabalhava na Força Aérea em Luanda, no comando da 2ª Região Aérea. E devo ter sido a segunda pessoa a ter conhecimento do que se passou em Lisboa. Porque eu trabalhava na parte muito secreta, precisamente com a guerra. Nem tínhamos janelas nos gabinetes, só uma luz muito pequena e tínhamos mais a luz artificial. E foi-me entregue um rádio, chamava-se rádio, tínhamos as telecomunicações e eram enviados os rádios onde se comunicava a guerra e se comunicavam os feitos que iam acontecendo. Então, foi-me entregue o rádio e eu abri porque era costume abrir tudo antes de entregar aos maiorais, não é? Ou que fosse ao senhor general ou senhor brigadeiro, a quem eu tinha que entregar, a quem estivesse. Abri e fiquei muito surpreendida, só que eram coisas secretas e eu nem ao meu marido disse quando cheguei a casa, porque era mesmo assim. E fui entregar, mas nem me apercebi bem do que estava a passar. E depois o senhor general leu e disse, mas isto aqui está mal. Foi quando depois eu vim a saber, vim para o meu gabinete e vim a saber pelos capitães que estavam também a trabalhar no grupo, porque nós tínhamos de tudo, desde o soldado até ao general, que na verdade eles também faziam parte desta revolução. Pronto, fiquei satisfeita, porque acho que se fosse para trazer algo melhor, é sempre enriquecedora. E pouco mais tenho que contar, não é? Houve coisas boas, mas também há coisas menos boas que ela trouxe, porque é assim. Hoje em dia, penso que a juventude não está bem capacitada do que são os... Não estou a criticar a juventude. Do respeito nas aulas, no respeito para com todos os superiores, que o superior é desde a senhora que limpa a escola até ao diretor da escola. E no meu tempo havia muito... Eu fui educada em colégios de freiras, mas havia... Era um exagero. Eu reconheço que depois foi outra liberdade, porque nós não tínhamos uma janela aberta, tínhamos de ter as janelas só para a juventude saber. As janelas estavam pintadas até meio, não podíamos ver a rua. Quando saíamos em grupos, com uma religiosa à frente, outra atrás, não se podia falar com o rapaz, senão éramos logo castigadas, chamavam os nossos pais. Pronto, eu acho que isso era um exagero, mas pronto, depois tudo mudou um pouco para todos e eu acho que foi muito bom. Muito obrigada. Eu, embora já tenham referido, eu gostava que vocês nos dissessem, que nos retratassem como é que era a vida antes do 25 de Abril, em termos de saúde, em termos de educação, em termos das profissões, e depois até vou pedir à professora Ana e à dona Celeste para nos dizerem como é que era ser mulher naquela altura, porque com tantas proibições, nós sabemos que as mulheres eram proibidas de fazer tudo ou quase tudo. É assim mesmo, eu ainda agora vinha a falar quando vínhamos para aqui de carro e vinha a dizer, de facto até na minha profissão, depois já lá vou, quando chegava o dia 14 de julho, que terminávamos as aulas, deixávamos de receber vencimento. Naquele tempo era assim. Nós não tínhamos, o ano letivo terminava e nós só voltávamos a receber quando fôssemos colocadas no ano a seguir, portanto em setembro ou em outubro. Naquela altura não era em setembro, era 7 de outubro, aquelas que ficassem colocadas, porque muitas não ficavam colocadas, não é? Iam para longe e, portanto, não podiam, não tinham meios para ir para tão longe, não é? E os ordenados eram, mesmo em relação ao tempo, eram diminutos. E, portanto, aí também se vê que, de facto, não tinham consideração pela quem estava a educar a juventude. E, portanto, era uma juventude que não tinha pré, que vivia isolada, não é? Nas quintas, chegava às nossas mãos quase sem saber falar, não é? E nas escolas também tínhamos poucas condições, não é? Não tínhamos ninguém que auxiliar de limpeza, éramos nós, as professoras, mais os miúdos mais crescidos, que no fim da semana ou no meio da semana varríamos a escola, limpávamos o pó, limpávamos as casas de banho, que eram latrinas, não eram casas de banhos normais, não é? E não tínhamos água canalizada. Tínhamos que ir à fonte, que ainda ficava longe, buscar a água para deitar nas casas de banho e para fazer. Lá havia uma mãe ou outra que era mais solícita e nos ia ajudando nesses trabalhos. Mas era muito, muito complicado. E também, os meus netos já sabem isso, nós quando tínhamos os filhos só tínhamos 30 dias de licença de parto. Só tínhamos 30 dias. E depois, pronto, íamos com as condições que podíamos, não é? Porque não havia creche para deixar os meninos. E muitas vezes os meninos iam com as mães para a escola, não é? Porque não havia, muitas vezes não havia retaguarda, ou não havia pais, nem avós, nem que pudessem ficar com as crianças. De maneira que as condições das mulheres, mesmo já com um curso, eram muito deficientes, não é? Mas mesmo nessas profissões as mulheres tinham facilidade para entrar no mundo de trabalho, não, tal como os homens? Não tinham, de todo? Não. Era assim, mesmo no magistério, na altura, agora é a Escola Superior de Educação, mas na minha altura era o magistério primário, os rapazes não precisavam de estudar, porque tinham 10 valores, entravam acima de uma colega de sexo feminino que tivesse 14, 15, 16. Portanto, quando eram os concursos, os homens com baixa classificação entravam sempre em primeiro lugar, que era uma indignação total. E para os rapazes, não é, que nessa altura gozavam porque não precisavam de trabalhar, não é? Não precisavam de estudar. Portanto, era de facto, era lamentável. Porque eles ficavam sempre depois com colocações mais perto da residência, não é? Do que nós, que tínhamos que ir para a serra. Eu, a primeira terra onde estive foi na Roda Cimeira, em Góis, numa localidade que nem sequer havia estrada. Portanto, havia uma estrada principal e depois andava-se para aí 2 ou 3 quilómetros. Claro que eu fiquei lá a residir, não é? Numa casinha que, nessa aldeia também, como em todas as aldeias, não havia saneamento, não é? Não havia água canalizada, não havia esgotos, não havia um merceeiro. Portanto, Roda Cimeira pertence a Góis. E o Dr. Barreto Leite, foi aí que eu conheci o Dr. Barreto Leite. O Dr. Barreto Leite ia de Arganil fazer aquela, também ainda novo na altura, portanto, ia fazer aquela zona. E como o meu irmão casou em Arganil, conhecia o meu irmão e conhecia-me a mim, e muitas vezes ia-me visitar à escola, uma escola completamente isolada, mesmo da povoação, com um eucaliptal enorme. Quando estava vento, nós tremíamos com o barulho dos eucaliptos, e pronto, foi assim. Eu tinha 18 anos. Eu acho que já disse quase tudo, não é? Para a senhora não foi fácil, portanto, ter começado logo a trabalhar no sítio onde trabalhou, sem não, grandes foi, proibições, foi sem... Fácil. Sim, sim, fiz as provas de acesso e entrei com muita facilidade, não tive qualquer... Foi em Luanda, entrei na Força Aérea. Primeiro comecei a trabalhar numa junta de freguesia. Não tive na junta de freguesia, nem trabalhavam... homens, só trabalhavam senhoras. Pois, nós também não nos podemos esquecer que em Luanda a situação era completamente diferente, sim, de Portugal, sim, não é? Sim, pronto, sim, é o que nós estamos aqui a notar. Mas, lógico, quando entrei para a escola não tinha aquecimentos, a escola não tinha casas de banho, nem... Era lá numa ruazinha e era tudo, do rico ao pobre. Era numa ruazinha quando a gente tinha necessidades que ia fazer as nossas necessidades. Uma rua jamais... Pronto, onde não havia habitações, mas nós e os senhores professores. E não tínhamos qualquer tipo de aquecimento. Podia haver uma braseira com umas brasas que eram dadas pelo forno comunitário, porque não havia escalfetas na altura, ainda não havia escalfetas na aldeia. E era assim, pronto, uma vida mais pacata. Bem, importa dizer que Celeste está a falar de Luanda, mas fez os estudos em Portugal. Ela foi para Luanda com 20 anos, portanto, em 1968. E eu fui para a tropa, para Moçambique, em 1970. Portanto, durante 4 ou 5 anos é que vivemos em Luanda, não foi mais. E o Abílio, que sempre esteve em Portugal, quais sim, são assim... Fiz 3 anos de tropa em Portugal, não sei porquê, sinceramente, para perder tempo, pura e simplesmente, fiz a tropa, depois da tropa, queria contar uma história que era engraçada, portanto, eu com 16, 17 anos, eu mais uns colegas meus, enfim, uns camaradas ligados mais ao determinado partido, de vez em quando agarrávamos à noite e tínhamos um radiozinho daqueles pequeninos, íamos ali para o Jardim de Oliveira do Hospital, que estava em melhores condições que está agora, é uma grande verdade, e então aí por volta da meia-noite, meia-noite e meia, uma da manhã, ouvíamos o Manel Alegre, através da rádio Argel, portanto, com a sua propaganda contra o governo, contra o Salazar, não é? Eram momentos interessantes. Houve uma altura em que aparece um desses informadores da PIDE e nós tivemos então que fugir. Histórias assim muito engraçadas deste aspecto, porque havia um certo receio, portanto, nós não podíamos estar à vontade, não podíamos ser como hoje, não é? Quer dizer, hoje a juventude, enfim, vive, enfim, à vontade, talvez à vontade mais, então, pode ser, pode não ser, mas quer dizer, pode fazer praticamente tudo. Nós antigamente não podíamos fazer tudo, não é? Nós na altura, eu ia até focar esse aspecto, portanto, para se fumar, para ter um isqueiro era preciso ter uma licença, não é? Uma licença para acender um isqueiro, não é? Tínhamos de ter uma licença para acender um isqueiro, enfim, muita coisa, má, péssima. Então, sobretudo, a saúde era incrível. Isto a propósito das senhoras, as senhoras enfermeiras não podiam ser enfermeiras, não é? E se quisessem casar, teriam que pedir autorização para poderem casar, não é? Lá está a grande diferença que existia entre os homens e as mulheres, como a minha esposa acabou de contar agora, não é? Outros aspectos, portanto, quem teve mais regalias a nível disso foi as senhoras do euro da TAP, as hospedeiras do bordo. Essas, enfim, já tinham uma outra mentalidade. A dona Celeste agora acaba por dizer, e o senhor Vieira acabam por dizer que, mas Luanda sempre teve uma mentalidade completamente diferente de Portugal, não é? Uma mentalidade muito mais aberta do que Portugal, não é? Todas aquelas pessoas que a dona Celeste acaba por dizer ali, quase de certeza absoluta que todas, nesse dia, sabiam perfeitamente o que se ia passar. Né? Nós, se recordarmos um pouco as palavras do nosso general Ramalho Yanes, eles também estavam em Luanda na altura, não é? Eles Ainda lhe fizeram uma pergunta há relativamente pouco tempo se ele tinha ou não conhecimento disso, se ficou admirado mesmo. Se ficou admirado com isso, ele disse, não fiquei admirado. Porquê? Porque ele tinha conhecimento daquilo que se iria passar. Aliás, um mês antes houve a possibilidade das Caldas, em 16 de março, se não me engano, houve uma tentativa de, mas gurou. E foi, digamos, uma preparação para que o 25 de Abril desse o resultado que efetivamente deu e que deu de bom. Deu de bom. Bem, também queria. Esqueci-me de um pormenor. É que quando era uma senhora professora para casar, já nem sei como é que era esse problema, como é que era, tenho que me lembrar. O marido tinha que ter um rendimento igual ou equivalente. Podia não estar empregado, mas tinha que ter rendimentos agrícolas iguais ou equivalentes ao da professora. E se a professora quisesse viajar para algum lado, tinha que ser com a autorização escrita do marido. Eu até me estou a arrepiar. Portanto, era por causa da minha escravatura. Eu acho que a vocês, pois eu não sei se, porque mudámos para melhor, mas ao princípio deve-vos ter feito assim um bocadinho de confusão, não? Passarmos de, não foi bem de um extremo para o outro, mas para tanta coisa que não se podia fazer e que depois se começou a fazer. Repara, isso é uma verdade, é um facto, mas quer dizer, isso nota-se mais nas grandes cidades. Por exemplo, aqui na vila, na altura era a Vila de Oliveira do Hospital, portanto isso não se notou tanto. Nas grandes cidades houve, digamos, uma diferença muito, muito, muito, muitíssimo grande. Não é? Aqui em Oliveira do Hospital íamos vivendo, enfim, com poucas possibilidades, mas lá íamos vivendo. Em Lisboa não, quer dizer, era completamente... Em Lisboa, enfim, nas grandes cidades era completamente diferente e a diferença foi grande, não é? Quer dizer, havia pessoas, digamos, que eram miseráveis, não é? viviam na miséria, embora hoje também exista, não é? Verdade que hoje uma pessoa nota que ainda há determinados bairros que é uma miséria autêntica. Não é? E depois, infelizmente, a descolonização, quer queiramos, quer não, foi bem feita, foi mal feita, isso é uma grande discussão. Um dia mais tarde se verá, digamos, se melhor do que foi. Mas acho que a descolonização, enfim, foi um pouco mal feita. E, aliás, além disso, a Dona Celeste e o Xô Vieira, melhor do que eu, poderão esclarecer sobre isso. Talvez nas condições em que vieram, nas melhores. Eu ia acrescentando tanto que a Dona Celeste e o Xô Vieira são capazes de dizer melhor, portanto, como é que foi o regresso deles de Angola para Portugal, em condições em que vieram, não sei se vieram em boas condições, se vieram em más condições, mas eu tenho conhecimento nessa altura que nós recebemos aqui bastante os tais ditos retornados, não é? Que vieram em péssimas condições e lá em Luanda, em Angola ou em Moçambique, tinham umas condições excepcionais, não é? E aqui, enfim, tiveram que outra vez lutar até alcançar essas condições que tinham lá, não é? E a mentalidade era completamente diferente em Angola e Moçambique, era completamente diferente de Portugal, da metrópole. É assim, nós tivemos pouco tempo em Angola. Mas eu, mesmo trabalhando na Força Aérea, nunca se falou numa revolução. Eu não duvido que os tropas soubessem, não é? E tinham os seus briefings, faziam as suas reuniões e falassem sobre isso tudo. Agora, o regresso não foi fácil, porque eu, trabalhando na Força Aérea, tinha direito a trazer tudo. E como nunca tinha feito nada de mal a ninguém, eu dava-me tão bem com o branco como com o preto, eu convivia com todos, nem me passou pela cabeça vir, não é? Nós não vínhamos. Eu estava com um bebê e estava grávida de 7 meses, talvez, 8 meses, quando regressei. É assim, nem me passava mesmo pela cabeça regressar, só que o meu chefe, a senhora coronel Moura dos Santos, até é pai de um jovem que faz um programa sobre talentos, sobre os talentos, que também foi ao meu casamento, esse jovem, Manel. Disse, não, a Celeste não pode estar aqui. Tinham feito uma reunião e estavam a abrir as senhoras grávidas e a meter pedras na barriga. Tive conhecimento disso, eles não me comunicaram na altura. A Celeste tem que ir o mais urgente possível para Lisboa, porque além de ter o bebê, está grávida e quase a ter outro filho. E aqui as condições estão a ser cada vez mais graves. E quando ele disse que estavam a meter, nem foi a mim que disse, foi à minha cunhada, pedras na barriga das mulheres, tiravam os bebés, matavam-nos e estavam a meter pedras, assustaram-se. E imediatamente me arranjaram, tiraram alguém que vinha, que não vinha nas minhas condições, né? Devia ter sido algum tropa que estava a regressar para eu poder vir. Não foi fácil. Eu, para trazer 500 escudos, o meu ordenado não chegou. E nós estávamos num princípio de vida, não é? Tínhamos comprado um carrito, pagávamos. Eu acho que a minha vida lá era como se tivesse, quando depois aqui comecei a trabalhar. Eu vivia do meu ordenado e do meu marido. Tentava orientá-lo o melhor possível para poder ter uma vida decente. Ora, não posso dizer que lá chegava, como algumas colegas minhas me diziam, que nós tínhamos a árvore da pataca. Não, eu não chegava à varanda e abanava a árvore e o dinheiro caía. Eu tinha uma vida de sacrifício, como outras jovens da minha idade. Gostávamos de viver. Em Luanda vivia-se muito, convivia-se, não havia desigualdades, nós convivíamos com todos, tanto íamos para uma festa de pessoas de cor, como íamos para festas de pessoas ditas importantes. Convivíamos muito, muito lá, a vida era diferente. Mas falando do regresso, começámos a pensar mesmo na vida e o que trazer no avião. Eu não trazia dinheiro para trazer 500 escudos. Eu já disse que o meu ordenado não chegava. Que pensámos trazer? Comprar leite. Leite nido. Era assim que eu alimentava o meu filho mais velho. Leite nido e já a pensar um outro, não é? Estava para vir. Então, praticamente, a minha bagagem foi o mínimo. Foi um enxovalinho do filhito que tinha e foi o leite e papas. Pronto, assim, e aí entrei no avião, beirou-se logo um jovem de mim a dizer que tivesse calma, porque se eu sucedesse algo, eles sabiam que eu gostava mesmo, já no fim de tempo, tinha quem me acudisse. Pronto, e na verdade, eu vim calma, porque sou uma pessoa de fé. E acho que acreditava que as coisas iam acontecer bem e que tudo ia ficar bem e eu iria ter o filho e depois regressaria. Então não tinha feito mal a ninguém e gostava tanto daquela terra, era lá tão feliz. E o meu marido ficou. Foram os meus sogros esperar-me a Lisboa. Foram maravilhosos, foram os meus segundos pais. Foram os pais dos meus filhos. Não passei por faltas, não. Pela família maravilhosa que tive, uma família simples, mas muito maravilhosa, tanto do lado dos meus pais como dos meus sogros. Fui para a terra dos meus sogros, porque era uma vila, a vila de Belmonte, e a minha terra era uma aldeia, Figueira de Castel Rodrigo, não uma aldeia de Figueira. E então fiquei lá, nada me faltou, nem a mim, nem aos meus filhos. No dia em que o meu filho nasceu, o meu segundo filho nasceu, não havia água nem luz em Luanda. Custou-me muito ter o meu filho, não ter o meu marido ao meu lado, não é? Houve muita coisa que a gente passou, mas superámos tudo. Houve força, estamos cá, continuamos. É tudo o que tenho a dizer. Eu agora queria fazer uma pergunta que se relaciona com o pós 25 de Abril, ou seja, sabemos que a vida não mudou assim logo após o 25 de Abril, ou seja, Portugal não acordou no dia 26 completamente mudado. E essa mudança ainda demorou algum tempo e eu gostaria de saber como é que se viveram esses tempos do pós 25 de Abril, ou seja, tempos já com liberdade, mas em que ainda havia muita coisa por fazer. no meu caso, as coisas continuaram iguais, não é? Quer dizer, eu estava na mesma escola, tinha as mesmas condições, não é? Não, o 25 de Abril ali não foi de um dia para o outro que resolveu as coisas, não é? Portanto, os meninos continuaram a vir fazer exame da terceira classe, que nessa altura fazia esse exame na terceira classe na sede do concelho e da quarta classe, e pronto, mas quanto à situação da escola, dos sanitários, da limpeza e tudo mais, e do ambiente, não é? Porque era uma aldeia, ficou tudo na mesma, por algum tempo, não é? Por algum tempo. Com quatro classes. E como é que viu? Com 40 e tal alunos. E como é que viu? Certamente houve uma mudança nos programas a lecionar. Como é que viu essa mudança? Não, quer dizer, de imediato nenhuma, mas eu gostei de estar, e gostei, quer dizer, na profissão, o regime não me prejudicou em nada, não é? Porque eu tinha a vocação de ensinar e ensinava mediante aquilo que estava estipulado. E, portanto, tinha aquelas crianças que estavam ao meu cargo, que eu tinha que desenvolver emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, porque não tínhamos também educação física nem coisa desse género, não é? Mas dediquei-me a elas, não é? Quer dizer, eram pequeninas, nessa altura entrava-se com 7 anos já feitos em outubro. E pronto, o regime para assim nos tempos mais próximos, não. Depois, mais tarde, deixou de haver exames da terceira classe e da quarta, o ensino depois mudou, mas não influenciou grande coisa. Bom, e finalmente, a minha questão é, tendo em conta que vocês hoje estão aqui também, sobretudo por serem a voz de alguns dos nossos locutores, a minha questão é como é que transmitiram e transmitem os valores do 25 de Abril aos vossos netos que não os viveram, que não o viveram, aliás. Isto? Tentamos ser a voz atualizados, não é? Quer dizer, porque... não é? Quer dizer, há uma palavra que eu, por exemplo, não gosto que eles digam para as outras pessoas: você. Eu digo, não tens necessidade de dizer você, diz a senhora ou senhor, porque antigamente dizia vossa mercê, não é assim que eu ensino? Vossa mercê, e depois era vosso mercê, porque era uma coisa, pronto. Agora transformaram isso tudo, é, olha, você isto, você aquilo. Não, eles sabem o nome das pessoas, devem chamá-lo pelo seu nome. É uma questão de educação, de delicadeza. Pronto, e é isso que eu também. E comportarem-se bem, saberem lidar com. Ser amigos uns dos outros na escola, não é? E dar um bom conselho quando algum colega precisa de auxílio. Aliás, eles são escuteiros, portanto. Sabem mais do que eu, nesse aspecto sabem mais do que eu. Ainda agora fizeram uma gala muito bonita aqui no Parque de Mandaneiro. E portanto acho que. E assim mesmo, eu também fui escuteiro. Bom, é muito importante ser escuteiro. É escutar. Escutar é muito importante. Pronto. Eu resta-me agradecer este bocadinho que nós aqui passámos, que acho que foi tão, tão agradável. Agradecer mais uma vez a vossa presença e esperemos que tenhamos oportunidade para voltarmos a falar deste assunto, porque já vi que vocês são excelentes comunicadores e, portanto, foi mesmo muito, muito bom. Obrigada por terem aceito o nosso convite com tanta disponibilidade para estar aqui presentes. O senhor Vieira parece que ainda quer... declamar aqui, de um e nós também gostávamos muito de o ouvir. Um grande amigo que foi meu companheiro aqui na Rádio Boa Nova após a fundação, Tarquínio Al, e que tem aqui um poema interessante sobre a liberdade. É chamada Canção da Liberdade. Tenho nos ouvidos a canção da liberdade. Tenho nos sentidos a emoção e também a sedução da canção da liberdade sentida, da liberdade vivida na mais profunda igualdade. Mas lá fora ninguém canta, ninguém se atreve a cantar a canção da liberdade. E os homens que passam de fatos coçados, que cozem o pão no rosto amassado ao fogo do sol, que movem charruas e cavam terradas e erguem palácios e dormem em mansardas. Os homens que passam de barba crescida, olheiras cavadas, as calças caídas e mal remendadas, desfilam calados, os pés arrastados, o tronco a gingar, os braços cansados, as mãos calejadas, o peito a arfar. Os homens que passam são sombra de gente que o mundo consente e teima em sugar. Recalcada a dignidade, ninguém se atreve a cantar a canção da liberdade. Uma canção oprimida no coração a vibrar, uma esperança incontida qual imagem repetida no pensamento a sonhar. Pronto. Tenho dito. Eu só queria dizer também que a família é o pilar da sociedade. Sim. Sim. Portanto, tudo isto, antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, a família tem que estar sempre por trás, ajudando nos momentos difíceis, amparando. Eu acho que é muito importante e é uma felicidade grande a gente ver as crianças que tentámos educar o melhor que soubemos e vê-los hoje uns homens, não é? E umas senhoras de valor, com valores de amizade, solidariedade, todos esses valores que dignificam o ser humano, não é? Eu acho que o importante é a família. É a família, muito importante. A família. Obrigada. Família. Ouço na rua revolução, soldados com espingarda e cravo na mão. Ouço na rua liberdade, morte à ditadura na flor da idade, mas não sangram as ruas da nossa cidade, nem soube um canhão. A renascer das cinzas eles estão, um pé depois do outro a bater no chão. 25 de Abril de 74, morte à censura, viva a liberdade, que a noite foi escura e estamos cansados deste plantão. A esmola é grande, o pobre desconfia. Não acaba a primavera por morrer uma andorinha. Não quer ser lobo, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Não quer ser lobo, não lhe vista a pele. Um pássaro voar mais vale. Esta é a madrugada que eu esperava. Sim, esta é a madrugada que eu esperava. Esta é a madrugada que eu esperava. Sim, esta é a madrugada que eu esperava. Saem para a rua em manifestação, o povo é a voz da nação. Viva a democracia, as eleições livres, viva o fim da guerra, os finais felizes, viva o amor que beija as cicatrizes, é o fim da servidão. Viva a mulher e a igualdade, viva o futuro que o povo é que sabe. O lápis azul já não pinta a verdade, começa a revolução. A noite é boa conselheira, mas nasceu torto, tarde ou nunca se endireita. O que arde cura, o que aperta segura, mas não há fome que não dê fartura. Até as rãs mordiam se tivessem dentes, gato escaldado não tem medo para sempre. Até as rãs mordiam se tivessem dentes, gato escaldado não tem medo para sempre. Esta é a madrugada que eu esperava. Sim, é. diabo. Não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe. Mas quem planta vento escolhe sempre tempestades. E fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Fascismo nunca mais. Acabámos de ouvir a canção intitulada A Madrugada Que Eu Esperava, de Bárbara Tinoco, lançada no dia 12 de abril deste ano. Uma das canções que estou mais orgulhosa de ter escrito na vida, referiu Bárbara. Esta canção conta a história do dia 25 de abril de 74. É uma canção de intervenção, ou seria se tivesse sido lançada na altura. Esta canção é uma tentativa de 50 anos depois de captar este dia, o que as pessoas sentiam, queriam e ansiavam, a alegria e o medo, e celebrá-lo. No entanto, 50 anos depois, as palavras são as mesmas. Fascismo nunca mais, acrescentou Bárbara Tinoco. Passemos agora às rubricas habituais deste programa. Na Crónica Política Nacional, a Mafalda fala-nos de uma nota de esperança transmitida pela Comissão Nacional Justiça e Paz a respeito dos 50 anos do 25 de Abril. A Comissão Nacional Justiça e Paz, CNJP, assinala os 50 anos de 25 de Abril com uma nota em que sublinha razões que dão esperança, sem deixar de se apontar a existência, ainda hoje, de fenómenos de ausência de liberdade. Juntos, construímos os próximos 50 anos de democracia e liberdade. É o título genérico do documento que deixa como mensagem central a convicção de que há razões para termos esperança e para sonharmos os próximos 50 anos de democracia em Portugal. 50 anos envolvidos e apesar de tantos avanços positivos, há ainda hoje fenómenos de ausência de liberdade que exigem uma resposta coletiva. Lê-se no texto da CNJP, que é um organismo laical da Conferência Episcopal Portuguesa que tem como finalidade promover e defender a justiça e a paz à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja. Esta organização enumera estes fenómenos, apontando logo como primeiro o das desigualdades que ferem o nosso tecido social, deixando pessoas para trás e não permitindo um desenvolvimento pleno de cada pessoa e de todos. Apesar dos aspectos negativos, esta comissão diz que 50 anos depois de Abril há razões para termos esperança e para sonharmos os próximos 50 anos de democracia em Portugal e aponta alguns caminhos que devem ser trilhados como garantia de liberdade e de preservação da democracia. Assim, a nossa jovem democracia não é perfeita, mas é democrática e isso só podemos agradecer ao 25 de Abril. Portanto, para quem nos está a ouvir hoje, vivam em liberdade, mas sobretudo ajudem-nos a preservá-la porque a liberdade não é um bem garantido e precisamos da ajuda de todos. Feliz Dia da Liberdade! Estamos em período de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, por isso a Matilde sugere como leitura da semana o livro Antes do 25 de Abril Era Proibido, cujo autor é António Costa Santos. Hoje, e uma vez que estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, trago um livro que promete ser uma viagem às vivências dos portugueses no tempo do Estado Novo. Passemos então à sinopse. Já imaginou viver num país onde tem de possuir uma licença do Estado para usar um isqueiro? Onde uma mulher para viajar precisa de autorização escrita do marido? Onde as enfermeiras estão proibidas de casar? Onde as saias das raparigas são medidas à entrada da escola, pois não se pode ver os joelhos? Onde não pode ler o que lhe apetece, ouvir a música que quer ou até dormitar num banco de jardim? Já nos esquecemos, mas há 50 anos, feitos no dia de hoje, tudo isto era proibido em Portugal. Tudo isto e muito mais, como dar um beijo na boca em público, um ato exibicionista atentatório da moral, punido com coima e cabeça rapada. As multas eram aplicadas à mais ínfima infração e, portanto, como devem calcular, viveram-se tempos de muito medo e opressão. Esta é então a sinopse do livro Antes do 25 de Abril Era Proibido, de António Costa Santos. Ainda antes de me despedir, por hoje gostaria de relembrar que a democracia e a liberdade não são bens adquiridos e por isso é fundamental que todos os dias lutemos por eles. Para mais informações sobre o livro, consulte book.pt. Boas leituras! No programa de hoje, a Beatriz dá-nos a conhecer algumas iniciativas criadas para comemorar o dia 25 de Abril. Quando, a 25 de Abril de 1974, um grupo de jovens capitães levou a cabo um golpe de Estado que, em menos de 24 horas, derrubou a ditadura que dominava Portugal há mais de 4 décadas, o rumo da história nacional mudou decisivamente. Celebram-se, em 2024, não só 50 anos desde a Revolução dos Escravos, como também 50 anos de democracia no nosso país. É neste espírito que foram abertas linhas concursais de apoio às artes, à investigação científica, ao cinema e audiovisual e à criação literária. Também por isso se criou a Agenda 25/4, uma ferramenta colaborativa que permitirá aos municípios, organismos estatais e às mais variadas organizações da sociedade divulgarem as iniciativas que estão a desenvolver para assinalar a data. Algumas iniciativas criadas para celebrar esta data incluem a Escrita pela Democracia, ou seja, o Programa Especial de Bolsas de Criação Literária, comemorações dos 50 anos de 25 de Abril, vai atribuir 60 mil euros para apoiar a criação de 8 obras de ensaio sobre a construção da democracia portuguesa. A campanha #dizabril, que convida todos a celebrarem nas redes sociais meio século de liberdade de expressão e de pensamento com poemas, canções, imagens ou palavras de ordem. O projeto Conhecer o Passado para Construir o Futuro, desenvolvido pela Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril e o Plano Nacional de Leitura, em torno do Livro Livre. Esta obra convida o leitor a transformar-se em co-autor, num diálogo entre o passado, o presente e o futuro, tendo como pano de fundo os direitos e as liberdades fundamentais consagrados na Constituição de 1976. E por último, o movimento #NãoPodias, que encoraja o público a partilhar algo que não podia fazer antes do 25 de Abril, através da escrita, fotografia, filmagem, etc. Gostaria de fazer uso deste meio para aderir a esta última iniciativa e dizer que antes do 25 de Abril não poderia escrever, comunicar e expressar aquilo que me apetece para uma audiência, através das notícias que vos transmito na rádio, pois a censura jamais o permitiria. A liberdade é o bem mais precioso do qual uma sociedade pode usufruir e é importante relembrar que, infelizmente, não é algo que possamos tomar como garantido. Portanto, se pretendem preservá-la, procurem, antes de mais, conhecer a nossa história, estando ou não na área das humanidades, porque é somente através dela que aprendemos os erros que não se devem repetir e que colocariam em risco a nossa democracia. Desejo a todos os ouvintes uma comemoração repleta de alegria e também de reflexão. Que a estes 50 anos se sigam muitos, muitos mais. O texto de José Ribeiro é sobre o 25 de Abril e elenca alguns filmes portugueses que evocam esta data. Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre o 25 de Abril. Os cineastas nacionais não são muito dados a escrever o passado, nem mesmo a desentender e a autopsiar o salarismo. Mas as expressões existem e tanto a Revolução como a Guerra acabaram por chegar ao grande ecrã, em filmes mais ou menos aproximados da realidade, muito ou pouco romantizados, baseados em livros ou em factos. Seja como for, a Revolução dos Cravos marcou uma página incontornável da história portuguesa. Por isso, e porque também o cinema lhe prestou homenagem, e lançamos os melhores filmes sobre o 25 de Abril para que respire a liberdade através da 7ª Arte. O Bom Povo Português, de Rui Simões, de 1981, Um Adeus Português, de João Botelho, de 1986, A Hora da Liberdade, de Joana Pontes, de 1999, entre outros. O tema da intervenção de hoje da Diana é a moda antes e depois de 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, a moda em Portugal era conservadora e tradicional, refletindo a falta de liberdade da ditadura do Estado Novo. As roupas eram formais, com cores sóbrias e padrões padronizados. Após a Revolução, a moda tornou-se mais livre, diversificada e colorida, refletindo a nova era de liberdade e democratização. Surgiram novas tendências e estilos, inspirados pela moda internacional e pelo espírito de descontração e informalidade da época pós-Revolução. A Mafalda sugere a leitura do site da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no qual consta o Programa Geral das Comemorações do 25 de Abril. Então, hoje apresento-vos de forma muito resumida o Programa das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, feitas aqui pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, numa comemoração que se estende até junho. Recentemente, ou brevemente aliás, no dia 26 de Abril, na Casa do Povo, Nogueira do Cravo, às 9h30, passará o filme Salgueiro Maia, O Implicado. No dia seguinte, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, às 9h30, há o Concerto da Liberdade com o Coral de Santana, o Orfeão de Valdecâmara e o Grupo Coral de Maceinhas. Já mais tarde, no dia 30, na Biblioteca Ludoteca de Lagares da Beira, às 9 da noite, há o Concerto de Sons de Abril com Rafael Abrantes, que, como sabem, participou na última edição do The Voice. Já ao longo do mês de maio, as comemorações continuam e nas bibliotecas, tanto de Oliveira como de Lagares, passará o filme O Retrato do 25 de Abril, filme este que, para assistirem, têm que fazer uma marcação prévia. E concretamente, no dia 3 de maio, na Biblioteca Municipal de Oliveira, às 2h30 temos o A Conversa com o Fernando Alves, jornalista, e às 6h, A Democracia em Debate, com emissão em direto aqui por parte da Rádio Boa Nova. Ao longo do mês há também várias exposições e a comunicação Portugal, a Europa e a União Europeia com a Clara Serrano, que vem do 620, portanto isto no dia 7 às 2 no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Já ao longo do mês de junho, portanto como dizia, as comemorações prolongam-se, temos o filme As Armas e o Povo, também que vai passar nas duas bibliotecas e que também precisa de marcação prévia. E finalmente, aquilo que há aqui para destacar que me parece mais interessante, e obviamente que podem consultar o programa todo na íntegra no site da Câmara, mas no dia 15 de junho, no Parque do Mandaneiro, às 9, temos as tradicionais marchas populares, este ano com a evocação dos 50 anos do 25 de Abril de 74. Portanto, divirta-se e boa viagem. Ana Ribeiro hoje vai falar-nos sobre o 25 de Abril de 1974 e da música que mais encantou os portugueses nessa época. Caros ouvintes da Rádio Boa Nova, no dia 25 de Abril de 1974, deu-se uma revolução que terminou com a ditadura que durou quase meio século. Nesse dia, os portugueses sentiram-se livres, tiveram todas as liberdades a que tinham direito. Foi um dia de muita festa, mas nesse dia não houve só festa. Também houve música que só via tocar na rádio, como por exemplo uma das mais conhecidas, Grande Lavila Morena, e um dos cantores que ficou mais conhecido, Zeca Afonso, pelas suas músicas de intervenção. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ana Ribeiro, Diana Diniz, Sestel de Campos Alves, Duarte Vieira, Basílio Lima e Ana Mendonça, e os nossos convidados especiais, Ana Maria Lemos, Abílio Lopes, Celeste Vieira e José Vieira. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E acabamos este programa com a música que marcou a evolução de 25 de Abril, de José Afonso. Obrigado por nos terem ouvido nesta edição especial do programa do Clube de Rádio de Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e um feliz dia 25 de Abril. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada nossa igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira sombrando uma azinheira que já não sabia a idade. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.